meuscds.com. Alô, como é que você está? Sei, são 2 da manhã, tá tarde demais. Decide ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Rima, se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Oh, oh, se o destino quis assim, com a gente eu não vou chorar. Já sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei a sua amiga e ela veio me contar que falo com você, você falou de mim. Disse que não é fácil esquecer um amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Paulo Henrique, a voz que emociona. meuscds.com. Rima, se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino quis assim, com a gente eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei a sua amiga e ela veio me contar que falo com você, você falou de mim. Disse que não é fácil esquecer um amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos.